está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Ouvir tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Que maravilhas farás enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo. Querubins, e nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz, leva-nos além. Tua face eu vi, de novo vou te ver.